africano. Mozambique. Ah, oye. Chegamos a Moçambique, visitamos distrito que se chama Maracuene. Maracuene, Maracuene, Maracuene, Maracuene, Moçambique. Maracuene, Maracuene, Maracuene, dançare marabenta. Aie, Maracuene. Estou falto de divertir, sempre na cidade. Agora eu vou para campo, lutar contra a fome. Operação contra a fome. Mi amore, vamos para o campo. Maracuene, Maracuene, Maracuene, dançare marabenta. Oh, minha amore, vamos para campo. Estou farto de divertir, sempre na cidade. Agora eu vou para campo lutar contra a fome. Operação contra a fome. Mi amore, vamos para o campo. Maracuene, Maracuene, Maracuene, dançare marabenta. Maracuene, Maracuene, Maracuene, Maracuene, Maracuene, dançare marabenta. Thank you. viaje para o campo. Maracuene, maracuene, maracuene, dançar é marabenta. Meu amor, vamos para o campo. Maracuene, maracuene, maracuene, dançar em marabenta. Marabenta, marabenta de Moçambique.